O El FM apresenta Trem das Onze. Revista Radiofônica. Olá, tá começando agora mais uma edição do Trem das Onze, revista radiofônica, que vai ao ar de segunda a sexta às 11 da manhã, ao vivo aqui pela rádio UEL FM. Tem reprise gravada, também de segunda a sexta, às 11 da noite. O Trem das Onze, que também pode ser ouvido pela internet, cada edição ganha um link que te leva para ouvir o programa e daí dá para você ouvir onde e quando quiser. Os links para o programa a gente divulga no Facebook da rádio UEL FM. E o Facebook aqui da rádio é o arroba UEL FM. Os links também estão na página do Facebook do Trem das Onze. O Facebook do programa é o @trem11. Tem o WhatsApp também do Trem das Onze. Se quiser mandar uma mensagem para a gente, fique à vontade, 99117-5303, 99117-5303. É através desse WhatsApp que a gente tem sorteio hoje de ingressos para um show na cidade, não é, Cristiano? Isso. Prado? Bom dia, Jesse, bom dia, ouvintes. É, a gente tem 4 ingressos para o show da Luísa Leão hoje. Cantora, né? É. Vai ser aonde? Vai ser lá no cemitério de automóveis, que fica na rua João Pessoa, número 103. Ok. É, o evento vai começar às 9 horas e tem participação do coletivo na Agulha Discos também. Que é parceiro aqui do Trem das Onze, né? O Cristiano fez um material especial sobre essa cantora, nós vamos mostrar no programa de hoje. E não se esqueça, né, que a rádio da UEL tem um aplicativo, entra aí na sua loja de aplicativo do seu celular, digita lá Rádio UEL FM, você baixa o aplicativo de graça e ouve aqui a programação da rádio online aí no seu smartphone. A gente sai agora desse material do Hemingway e vamos para uma cantora do século XXI, Cristiano Prado, uma cantora que inclusive toca hoje aqui em Londrina e a gente tem até ingressos pro show dela, né? Isso, estamos com 4 ingressos aqui do show da Luísa Leão. Luísa Leão é a cantora que se apresenta hoje aqui em Londrina, né? Isso. Você fez um perfil dela, Cristiano? Vamos contar sobre ela pro pessoal aqui da rádio? Vamos. Eu conheci ela no Psicodália, na verdade. Ah, ela é sua amiga? Não. Conheci, ouvi falar, né? É. Acabei não indo no show, porque lá a gente acaba... São vários shows ao mesmo tempo, né? Sim. Você tem que escolher, né? Aham. Uhum. Mas... Você não escolheu o show da Luísa ali. Você falou isso pra ela? Não. E daí acabei, sempre acontece isso com o festival, né? Você acaba perdendo algumas coisas, depois que já passou o festival, que você descobre e vê o quão bom é o som. Foi o caso dela. Foi. E daí vi que ela ia vir pra cá também, falei, meu, vou fazer um material sobre ela. Então, ó, antes de você continuar, Cristiano, como a gente tem convites pro show dela hoje, quem quiser concorrer a um ingresso, WhatsApp do Trem das Onze, manda o seu, pelo menos com o seu primeiro nome, tá? 99117-5303, WhatsApp do Trem das Onze, 99117-5303. Cristiano, vamos lá apresentar Luísa Leão, cantora que toca hoje, canta-se, né, se apresenta em Londrina hoje. Vamos contar quem é ela e mostrar um pouco da música dela. Vamos. A Luísa Leão, ela vai se apresentar hoje às 9 horas da noite no cemitério de automóveis, que fica na rua João Pessoa, 103. A Luísa, a gente tentou trazer ela aqui pra rádio, mas ela não ia conseguir chegar a tempo, né? É, a ideia era trazer ela pra uma entrevista, né? Isso, ao vivo. Mas ela não ia chegar a tempo, né? Eu até falei com o produtor, ele falou que eles estão a caminho de Londrina ainda. Tá. Mas aí ela mandou uma mensagem pros ouvintes do Trem das Onze e da Rádio UFM. Opa! Um recadinho pro show. E já tem uma música dela colada na mensagem, né? Já tem uma música em seguida, né, que ela escolheu pra tocar. Ela escolheu? Como é que é o nome da música? Tucum, que é do novo álbum. Então vamos ouvir o recado da Luísa Leão e já na sequência uma das músicas dela. Salve, ouvintes da UFM. Aqui quem tá falando é a Luísa Lian. E eu vim convidar vocês pro meu show em Londrina, que vai acontecer na sexta-feira, dia 21, às 21 horas, no Cemitério de Automóveis. Nesse show eu vou apresentar o meu último trabalho, o É a Tempo, que é um álbum visual que vem também acompanhado de um filme média-metragem. Para você acessar esse filme, é só ir no YouTube e clicar e digitar Luísa Lian, Foi a Tempo, e mergulhar nesse universo que a gente criou. Então, é isso. Não esquece, sexta, dia 21, às 21, a gente tem um encontro marcado. Luísa Lian, Foi a Tempo, no Cemitério de Automóveis. Um beijão e fiquem com a primeira faixa do meu álbum, Tucum. Te mostrar seu próprio mal no momento adequado que o destino escolher. Eu vou mostrar o que tu planta vai colher. Atenção no pensamento, muito antes de falar. Você vai ver, vai colher o que plantar. A justiça é um Deus que o tempo vem mostrar. Que o nome dela não se usa pra vingar. A justiça é um Deus que o tempo vem mostrar. Que o nome dela não se usa pra vingar. Conte quantas pedras que tu joga no astral. Eu vim te mostrar seu próprio mar. No momento adequado que o destino escolher. Eu vou mostrar o que tu planta vai colher. Atenção no pensamento, muito antes de falar. Você vai ver, vai colher o que plantar. A justiça é um Deus que o tempo vem mostrar. Que o nome dela não se usa pra vingar. A justiça é um Deus que tu joga no astral. Eu vim te mostrar seu próprio mar. No momento adequado, se o destino escolher. Eu vou mostrar o que tu planta vai colher. Atenção no pensamento, muito antes de falar. Você vai ver, vai colher o que plantar. A justiça é um Deus que o tempo vem mostrar. Que o nome dela não se usa pra vingar. A justiça é um Deus que o tempo vem mostrar. Que o nome dela não se usa pra vingar. A justiça é um Deus que o tempo vem mostrar. Que o nome dela não se usa pra vingar. A justiça é um Deus que o tempo vem mostrar. Que o nome dela não se usa pra vingar. Trem das 11, o UFM, Cristiano, o nome da cantora? Luísa Lian, e a faixa que a gente acabou de ouvir se chama Tucum, que é do novo álbum dela, Oi a Tempo. A cantora se apresenta hoje aqui em Londrina, ao lado do músico e produtor Charles Tixier, pela primeira vez em Londrina, com o álbum visual Oi a Tempo. No álbum visual, ela meio que explicou ali no recadinho que ela mandou pro ouvinte do Trem das 11, né? Que chama um disco que veio acompanhado meio que com um filme, né? Isso, ele é com... Esse é um média-metragem, assim, é uma história. Uhum. E daí o álbum, as músicas viraram a trilha sonora desse filme. Uhum. Quer dizer, as músicas não foram feitas a partir do filme. Foi o filme que foi feito a partir das músicas. Com certeza foi isso. Senão ela seria atriz, não seria cantora. Pelo que eu vi até nos trechos de umas entrevistas com ela, algumas ideias pro álbum surgiram até da produção de um site, assim. É. Porque além do... foram pra três vertentes: a música em si, o filme, que tem a trilha sonora, e o site, que enquanto você vai descendo a barra de rolagem do site, tem algumas colagens com umas animações, assim. Uhum. E tá rolando o som dela, então ela fala que são alguns tipos, algumas experiências diferentes pra você escutar esse álbum dela. Tô vendo que você saiu um pouco do seu roteiro aí, Cristiano. Vamos direto pra música pra dar tempo da gente mostrar todo o material dela. Vamos. O que a gente vai ouvir agora? Agora, peraí. Você se localiza aí no roteiro, Cristiano Prado aqui ajudando a produção do Trem das 11, né, Cristiano? A próxima música que a gente vai ouvir dela chama Coroa de Flores, que é do primeiro álbum dela, é? De 2015. Luísa Lian. Isso. Vamos lá. E dá-lhe uma rosa branca pra enchê-la de cores. Quero ver se ela me conta as histórias do mar. Quero ver se ela me conta as histórias do mar. Quero ver se ela me conta as histórias do mar. Quero ver se ela me conta as histórias do mar. Vou sussurrar no seu ouvido um poema do Neruda. Se ela ri da minha cara, feito jogo de cintura. E eu vou chegar mais perto, vou diminuir a pose no meu samba de paulista sem gingado e doce. Quero ver se eu não ganho a sua coroa de flores. Quero ver se eu não ganho a sua coroa de flores. Quero ver se eu não ganho a sua coroa de flores. Quero ver se eu não ganho a sua coroa de flores. Aproximo na escuridão, te assimilo na multidão. Sou só um vulto colhendo sua dança, caindo pela curva dos lugares onde passa. Não tem desculpa, não é essa sombra, não desse teatro de parede. A paz escura em minha mão e eu vou chegar mais perto, vou diminuir a pose, dar-lhe uma rosa branca pra enchê-la de cores. Vou sussurrar no seu ouvido. UFM, Trem das 11, Cristiano, Luísa Lian, nome da música? Coroa de Flores. Luísa Lian. Álbum que foi lançado em 2015 num projeto do Itaú Cultural. Itaú Cultural, bacana essa música e provavelmente deve estar no show de hoje à noite no Cemitério de Automóveis aqui em Londrina. Isso. Né? Nós temos ingressos aqui, se quiser concorrer a ingressos, já tem uma pessoa mandando mensagem aqui, 99175303, o WhatsApp do Trem das 11. Registrando aqui, antes de continuar, Luísa Lian aí, o Cristiano, a mensagem do Rafael, celular 7893, Bom, ele escreve assim, olha que legal, estou há 10 minutos tentando sair do carro, mas não consigo desligar o rádio, o programa está sensacional. Legal, né? Rafael, ganhamos o dia. Muito obrigado, Rafael. Tá ouvindo pro Trem das 11 no carro. Bacana, um abraço para você. Cristiano, vamos lá. Luísa Lian. O Oiá Tempo, ele foi produzido pelo Charles Tixier, que é do Charles Marretas, que já veio aqui para Londrina também. E o disco foi concebido a partir de duas vertentes, assim, as composições e cânticos umbandísticos, porque a cantora, ela fala que desde pequena ela tinha essa relação com essas religiões de matriz africana, e uma incursão pelo mundo do spoken word, que eu não sabia o que era, fui procurar. É uma performance artística em que as letras de músicas, poemas ou histórias são faladas ao invés de cantadas. E, além disso, o disco está envolto numa atmosfera eletrônica. O Oiá Tempo, ele busca atualizar a ponte entre a tradição e a contemporaneidade. Samplay distorce músicas tradicionais e estabelece um trip-hop em diálogo direto com a música brasileira. Mistura espiritualidade e vida em um funk desconstruído e aprofunda o encontro sonoro entre metrópole e raiz. Você falou tudo isso de improviso? Não. Não, a gente tem que escrever tudo isso, né, Cristiano? Obviamente faz o quê? 2 dias que você tá trabalhando nesse material, depois você elaborar muito bem tudo isso e também a pesquisa, e escutando, né, as músicas também faz um tempo. Vamos lá. Nesse álbum, a Luísa também, ela escreve como se fosse uma autobiografia, assim, é uma... Espera só um pouquinho. Me perdi um pouquinho, mas... Não, fica tranquilo, Cristiano. Nós estamos num programa de rádio ao vivo, não tem problema. É interessante algum. Lembrar que a Luísa Lian, ela faz parte de um selo que chama Selo Risco. Que é Risco? Isso. Achei o nome muito bonito desse selo, Risco. Antigamente, disco era riscado, a gente riscava... Você deixava cair a agulha em cima do disco, riscava o disco, era aquele risco. Essa é a referência que eu estou fazendo ao nome desse selo. Acho uma boa palavra. E é de alguns outros artistas, como o Terno também, o próprio Charles Marretas. O Charles Marretas eu não conheço, cara, mas o Terno eu conheço, acho bem legal. E todos os músicos ali acabam se ajudando, assim, porque a Luísa Lian hoje ela vem só com o... Hoje aqui em Londrina, né? Cadê o... Eu fiz o Cristiano sair do roteiro, cara. Agora ele tá procurando as informações. Com o Charles ali, Tixier, mas... Que vai ficar nas picapes, né? É isso? Mas na banda completa tem o Martin Bernardes, que é do Terno, que é o vocalista e guitarrista do Terno também. Então parece que dentro do selo ali, todo mundo vai se ajudando e dando força pros selos e pros artistas que estão ali dentro, né? E na noite lá também vai ter o Gustavo Veiga, né? Vai, o Gustavo Veiga e a Gabi aqui Wiss. De Londrina, parceiro do Trem das 11, né? Vão e a Gabi Wiss. Vão lá fazer discotecagem no show da Luísa Lian. Cristiano, vamos lá pra próxima música, porque o programa já tá indo pra reta final, cara. Agora vamos tocar a música Chororô, que também é do primeiro álbum da Luísa Lian. Luísa Lian, que se apresenta logo mais, né, hoje à noite, lá no Cemitério de Automóveis aqui em Londrina. A gente ouviu, o Cristiano ouviu o material dela, eu também ouvi, a gente gostou bastante. Tá aí para você conhecer mais essa garota contemporânea. Vamos lá. Chororô, meu Deus do céu, quanto chororô, meu Deus do céu, quanto chororô. UEL FM, você está ouvindo o Trem das Onze, eu sou Jéssica Gogel, aqui junto comigo Cristiano Prado, que é estudante do curso de jornalismo, estagiário aqui no Trem das Onze, e ele preparou esse material sobre essa cantora que se apresenta hoje aqui em Londrina, a Luísa Lian. A gente tem os convites, né, Cristiano? O que, que você quer falar da Luísa Lian enquanto eu vejo aqui o sorteio, como é que fica? Falar um pouco sobre as referências dela, que vão desde a música negra americana, com Billie Holiday, que é uma cantora norte-americana, considerada uma das maiores cantoras de jazz. Jura? No caso da Billie Holiday, Cristian, você nem precisa fazer referência nenhuma, só Billie Holiday. A galera que não entendeu, desculpa, perdeu o trem. Não sei se recupera, se pega o trem um dia, mas vamos lá. No Brasil, ela tem uma entrevista até que ela destaca que a Elza Soares é a preferida dela, assim. Mas tem alguns nomes como Gal Costa, Gilberto Gil, Jorge Benjor. Aí, em estilos, tem o jazz, samba rock, psicodelia e rock and roll dos anos 80. O conteúdo das letras da Luísa tem um teor autobiográfico e aborda uns temas como sexualidade e espiritualidade, com o cotidiano urbano das relações, e traduz o vínculo com a sua produção como artista visual. A Luísa Lian tem 28 anos e já trabalhou como assistente na curadoria da Pinacoteca de São Paulo. E já cantou também na banda Noite Torta. Com seu disco de estreia, a cantora circulou por alguns lugares, alguns palcos importantes, como Sesc Pompeia, em São Paulo, o Circuito São Paulo de Cultura, o Festival Psicodália, e ganhou o troféu Catavento de 2015, da Rádio Cultura Brasil. E foi finalista no Prêmio Natura Musical de 2016. A Luísa Lian, que é formada em Artes Visuais pela Unesp, também é formada em Música pela Escola de Música do Estado de São Paulo, EMESP. A cantora cresceu na Bahia, onde morou com a mãe, que era cantora, e o pai, que é poeta. A cantora tem uma relação com a Umbanda e estava presente nos terreiros desde pequena. Seu orixá de frente, como ela diz, é o Oyá, que é uma divindade feminina africana que simboliza tempestades e ventanias. Você vai anunciar uma música, né, agora, que tem a ver com o orixá dela, não é? Exato. Antes, vamos falar do sorteio aqui, vamos. Rapidinho? Daí você já anuncia a música? Uhum. A gente tem ingressos, então, pro sorteio da Luísa Lian hoje em Londrina, lá no Cemitério de Automóveis, a partir das 9 horas da noite. E aqui o pessoal mandou mensagens e a gente tá aqui, ó, os nomes a gente vai falar agora, ó. São 4 ingressos, Cristiano, vão dar 2 para cada um. Aqui, porque daí leva uma companhia, né? Sim. Porque dar um ingresso só acho meio sacanagem, né? Não é legal isso. Então, ó, 2 ingressos pro Anderson, celular final 3184, e 2 ingressos pro Paulo Burani, o final do celular dele 6030. O Cristiano, aqui do Trem das Onze, é uma espécie de faz-tudo, né? Produz material para ir pro ar, ajuda nos bastidores. Enfim, um aluno aqui do curso de jornalismo da UEL que a gente bota para trabalhar aqui, né, Cristiano? E bota no ar, né? Olha aí, ó, você falando no ar de verdade. Isso aqui não é aula de rádio. Um pouco, né? Às vezes, mas... Não, normal, é a prática, tá? Eu era pior que isso. Relaxa, fica tranquilo, tá? Cristiano, última música aí da nossa cantora de hoje que a gente tá destacando, e que honra, né, pra essa cantora. Ela entrou num Trem das Onze junto com material com Ernest Hemingway. Não é pra qualquer um, não. Tocamos Raul Seixas no material do Ernest Hemingway, tocamos Metallica, Célia Cruz. E que mais que a gente tocou, que agora não me lembro. Um cantor francês. Ah, o Maurice Chevalier. A gente deu um jeito de encaixar as músicas no material do Hemingway, músicas que tem a ver com o Hemingway. Mas vamos lá, a Luísa Lian, a música para fechar o programa de hoje, Cristiano. É a música Oyá, que é o orixá dela. E que é o nome do álbum. Que álbum é o nome é do Oyá álbum. Tempo, mas... É. Legal. Beleza. Vamos escutar, então? Vamos. Tá aí, pessoal. Luísa Lian, no Trem das Onze. Logo mais ela vai estar ao vivo no Cemitério de Automóveis. A minha mãe me chama para balançar. A minha mãe me chama para balançar. A minha mãe me chama para balançar. A minha mãe me chama para balançar. No alto da montanha vejo um vendaval. Preparo a minha casa para um temporal. Depois dessa tormenta eu vou me encontrar. Minha mãe me chama para balançar. A minha mãe me chama para balançar. A minha mãe me chama para balançar. Luísa Lian, cantora que se apresenta hoje em Londrina, mandou até recadinho aqui pro Trem das Onze. A gente teve ingressos aqui pro ouvinte, né, pro show que ela faz logo mais às 9 horas da noite lá no cemitério de automóveis. Luísa Lian, você vai assistir, Cristiano? Ah, vou, né? Vou, vai, né? Entrevistar ela lá também. Ah, só entrevistar ela? Legal, bacana. Valeu, Cristiano, pelo perfil que você fez dela, dessa nova cantora. Hoje o Trem das Onze, né, misturamos aí, como eu falei, misturamos hoje nessa edição um escritor, um mito do século XX, Ernest Hemingway, que nasceu num dia como o de hoje, 21 de julho de 1899. No mesmo programa, uma cantora, uma jovem cantora contemporânea brasileira, a Luísa Lian, que toca hoje à noite aqui na cidade, no cemitério de automóveis. Cristiano, vamos começar o nosso final de semana? Vamos. Então, nosso final de semana começa com o final dessa edição de sexta-feira do Trem das Onze. Um abraço para todo mundo. Até segunda-feira, pessoal.